1167, controle. Escuta, não siga. Chame Recife na frequência 1251, informe ou desvio ao mesmo. 251, estimativo, gol no 1167. Tan 3290, reduz a velocidade para 200 nós, vê se mantém a 5.000 pés, 1015. Meu Golf Vitor, autorizado cruzamento da pista 7, táxi até o 45, pode estacionar com excelente. Uma boa tarde. 200 nós, vê se mantém a 5.000 pés, 1015 é o ajuste, no 0 no 5. 1015, para 209. Passaredo 2230, informo que não recebo a indicação da sua altimetria, cheque, ok, recebendo agora 5.000 pés, autorizado descida até 2.000 pés, passaredo 2230, mantenha presente velocidade e reporte estabilizado no localizador 1015, no 05. Para estabilizar o localizador, descendo para 2015, passaredo 2230. Afirmo, tráfego à sua direita 9 horas 7 milhas, cruzando 4.500 em ascensão, não interferirá. Ok, colega, não se deve. Autorizado cruzamento da pista 0, táxi via Delta, montante da Juliette, passarela 2329. Tem 3.000 pés, ajuste altímetro 1015, está sob vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 030. O limite desta proa é o QD Mike 080 de Simbra, onde em caso de falha curva para a final do procedimento no voando do Simbra. 290 para 3.000 pés, proa 030, limitado pela 080. Azul 4299, chame Recife em 1251. Confira, 1515? 12510, alterne 13325. 2510, 3325, bom dia. 329 vai aguardar início do tráfego da Gol inicial táxi e vai seguir com o número 2. Vai prosseguir via Juliette e pátio 1 Índia. Ponto de espera no 0, torre 1 no 8, próximo 95, ajuste 1 no 0 no 5, pastor 29. Corinda 29. Gente. Para o táxi, 867, 187 a bordo, 1340, alterna Campinas. 070, 2000 livre LF, acuse o localizador. 070, chamará o localizador 329. 895, estado no 0. Gol no 867, mantém o ponto de espera, dá 1-0. 3-0, torre 1 no 895. 7-5, obrigado, boa tarde. Saiu 3290, segue a TR-72 da Passaredo, 8 milhas à sua frente, reduzido, livre LS. Thanks, livre LS. Passaredo 2230, boa tarde, continua a aproximação, repórter embaixo e travado. Gente, já está embaixo, travado, Passaredo. Gente, Passaredo 2230, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 09 nós. Pouso não no zero, Passaredo. Então, 3290, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. Como Romeu, Zulu, Hotel Romeu, prossiga. Avião 07, a torre. Sente, mantendo a regra de voo visual, chama Recife agora, frequência 1260, Zulu, Hotel Romeu. 180 graus, 409, R2 da TAM, a meia milha do marcador externo. Mano, vai manter o axé até onde? Ciente. Aposto na ordem então, Guardião 07. Guardião 07. 2230 da Passaredo, solo 05, 121, décima nova agora. Obrigado, boa tarde. Tan 3290 é a torre? Check 3. Passado, travado. Livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós, TAM 3290. Gente, livre pouso, TAM 3290. O gol 1867 visual com R2 da TAM final do 10. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceira 10, gol 1867. Adião 07, alinhar e manter cabeceira 17. Guardião 07, atenta a esteira do Airbus, está livre a decolagem da 17, o vento 190 graus, 12 nós. Olá, Salvador, boa tarde, eu passo a 08 nós. Confirmando, passarei do 2230? O azul 4089. Azul 4089, pronto, cópia. Afirmativo, sim, Vitor. Azul 4089 para Vitória, nível 340 autorizado, Vento Uísque 50. Decolagem da pistão 10 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Pideves. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Aciona 5113. Azul 4089. Autorizado Vitória, 340 via Azul Uísque 50. Decola 10, curvando à direita, Tael, Leda, Pideve. Controle 208, torre 1895 e aciona 5113, azul 4089. Sete. Chamará pronto, grabo. Paulo, TAM 3290, ligou. 3290, táxi via Alfa, Juliette, Gate 01. Alfa, Juliette, 01. 1867, decola 09, controle 1208, tem um bom voo. 08, tem uma boa tarde. 67. 1867, contato radar, submantém nível de voo 360, vigilância. Subindo sem restrições a 360, 867. Coringa 29, autorizada a decolagem pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Decola o Zuno 1, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa tarde. Boa tarde, o Coringa 29 decolado, passado 1000 pés. Coringa 329, contato radar, ascensão vigilância, saída quântica. Ascensão com referência está autorizada pela quântica, partida presente. 329 após 2 mil pés de livre quântico. Após 2 mil de livre quântico, Coringa. Autorizado. Arbor, grato. Salvador Azul 4089, pronto para prospeccionamento, gate 3. Azul 4089, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará táxi 4089. Bruno, desse, mantém nível de voo 0620, chegada a Bonfim, V15. Tem do perfil da chegada, aguardando a autorização, mesmo 41. Mesmo, mantém, mesmo, passando. Seu guardião. Engina para o CAB, reporte visual com o CAB. Guardião 07. Gol 1867, chame Recife na frequência 1288. 288, Recife 1867. Salvador Azul 4089, pronto para o táxi PV83, autonomia 3 horas 40 minutos, eu tenho na Galeão. Azul 4089, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5, uma boa tarde. V15, autorizado táxi Índia, ponto de espera no 0, chama 3895, uma boa tarde, Azul 4089. Siga. 089, pronto, ponto 0 no 0. Azul 4089, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 180 graus, 10 norte. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Azul 4089. Bom dia, liberar o setor. Em função de tráfego, tem mais 7 minutos para permanecer no setor, depois deverá ficar após a região de Simbra. Controle Salvador, 5240, informação. Batalha 063, informação. 5240, informe no ideal para descida, chegada a Mari. Bem, chamará para descida, 5240. Oxené 6315, desse mantém nível de voo 050, chegada MAN. Minha chegada, voando na proa de Amã, aguardando definição de número para o sequenciamento. Controle, guarda 07. Guardião 07. Retorno a Salvador, decolou do CAB com dois a bordo. Passou Pituaçu já na vertical de Piatã. Quente. Mantenha-se em condições visuais para coordenar o ingresso no circuito de tráfego. Chame a torre 1895, Guardião. 1895, grato, até a próxima. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, vigilante. Ok, pode voar de neve direto? De deve direto? Tá, mantém o perfil inicialmente na subida 4089. Tá, tá. 5240, 07. Reporta para final. Pode direto a Buco, direto Fortaleza. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Frote. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5132. São 32 no meio. Afirmativo, 370 para Fortaleza, roda do Cano, Upper de Lobo 9, Bangu, Abuco, Fortaleza. Decola da 10, com curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Frote. Aciona 5132, controle 1895, a torre 1895. São 32 no meio correto, eu chamei pronto para o inspecionamento. Repassará. Xené 6141, 2000 pés autorizado, Mi 15, acuse localizador. 2000 pés, 1015, acusará no localizador autorizado ele. 614. Sete. Quatro, mantenha o perfil. perfil aguardando autorização de dono. Tente manter o perfil aguardando, né? Eu não posso ir. Série 2704, mantém o nível de voo 1900, reporte no ideal para descida, voe na proa de Ponce, prepare a chegada a Ponce, tráfego em sentido contrário, mantendo o nível de voo 090, é um Embraer 1110 da Força Aérea. Qual é o... intenção a voar direto Coral? Gente, na proa de Coral, mantenha nível de voo 100, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, tráfego 22 milhas em sentido contrário no 90. Então, 07 no som? 2:30, boa tarde. Oceaner 614 no controle. A sua escuta. Vetor sequenciamento esquerda para o A190, limite QD Mike 1110 de Simbra 2000 de Simbra. Esquerda 190, limitada pelo QD Mike 110 de Simbra 2000, 6141. Oceaner 6315, desça aí, mantenha 3.000 pés, ajuste do altímetro 1015, velocidade 2309. Está reduzindo para 230, 1015, sendo para 3.000, Oceaner 6315. Oceaner 3305, informação em curso Winski, autorizado Guarulhos, 340, decola na 10, primeira curva, põe decolagem à direita. Dael, Leda, Motiva. Superzulu no 0, Brice, Superzulu no 6, após conforme a lata do plano. Aciona 5146, controle em 120, decimal 8, e a torre em 118, decimal 95. Salvador, alcance 3205, a informação foi bloqueada, senhorita. A senhora teria como repetir para nós, por gentileza? 3805, autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, primeira curva faz decolagem à direita, saída da El Leda Motiva. Aperto 10, bridge, aperto 16, após conforme a rota do plano. Aciona 5146, controle 120, decimal 8, e a torre 118, decimal 95. Guarulhos, nível 340, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Motiva. Aperto 10, a nossa primeira aerovia, bridge, aperto 16, Belo Horizonte, trilha e postos. 5146, transponder, 120, decimal 8, controle Salvador, 3895, a torre Salvador, San 3205. 3205, correto, senhor, posicionamento. Chamará. Passarei do 3230, informação isso. Passarei do 2230, pronto, corte. Pronto. Passarei do 2230 para Vitória da Conquista, nível 180 autorizado, decolo da pistola 0 com primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa, após Elefa direto Oplor, direto Conquista. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5134, passaredo 2230. Uma 780, Vitória da Conquista, vai decolar da 190 no perfil da Blanca, primeira direita, após Eletra, após 5134 é o nosso transponder, vai chamar controle 1208 e torre 11895, passarendo 2230. Passarendo 2230, correto, chame pronto para pushback selamento. Chamará pronto, 2230. Chamador, tá 3208, pushback selamento. 3219, em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para táxi. Aí passa na táxi, autorizado 3209. Tripo 5240 completa a redução para 1909. Reduzindo 1909-5240. Oceaner 6315, vê se mantém a 2000 pés de livre elétrico e localizador. 2000, livre elétrico vai chamar. Estabilizado 6141, visual com a 10. 6141 no torre no 895. 295, obrigado. Salvador, boa tarde, 6141 da Oceaner, passando externo, baixado travado, visual para 10. Oceaner 6141 no tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 12 nós. 190 com 12, livre pouso na 10, 6141, obrigado. Descida critério. Trip 5240 controle. Na escuta. Vetor sequenciamento, curva à esquerda, proa 030, limite que é de mais 080 de Simbra. Esquerda 030, limitado que é de mais 080 de Simbra, 5240. 5240 desse mantém a 3000 pés, 2015. 3000. Essa formação, 6141, a 1.8 milhas da cabeceira, banda de urubus. Ciente, grato pela informação, 6141. Ciente, aproximadamente 800 pés, ok? Ciente. Corredor 6319. Completa final, pista 10, turno 895, 6315. 3890 para interceptar o localizador direita 080 livre LS 2000 pés em descida 1015 5240, coisa estabilizada no lado 5240 direita 080 passará estabilizado LS descida para 2000 1 no Solos 34 direita 121 decimal 9 direita 219, obrigado. Olá. Nono, corredor da Goiânia, Flight, Vivão. Gente, o Xander 6315, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista no zero. Pode só confirmar o vento, por gentileza? O vento 190 graus, 12 nós. Xander 6141 no táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6141. São 3216 ainda na escuta do solo? Afirmativo, né? Depois. Por solicitação do controle de Salvador, está inicialmente restrito ao nível 090 até 40 milhas da... até 40 milhas, Salvador. Afirmativo, restrito ao 090 até 40 milhas de Salvador, mantendo o perfil da subida, o 3216. Afirmativo. Agora. 240, torre 1895. 2845, 2240. Oxané 6315, tráfego avistado, fique atento a pássaros, sinal da 10, cheque o trem, o vento 180 graus, 12 nós, livre pouso na 10. Gente, da pássaros. Baixou e travou, livre pouso no 0, 63, 1. Antes da Juliette, 6141. 6141, ingresso via Juliette, 06. Para o 06, 6141. Havia nos informado a empresa que era o posição 1, né? Confirmando então o 06. Afirmativo, aqui infra aero nos informou o 06. Tá ok, obrigado. Juliette Romeu, visual quando a fixa na quantidade de Luna, mantém 500 aviões. 3216, ciente, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo. Juliette Romeu. Boa tarde. 1964, essa é a identificação chegando a Mari, desse mantém nível 050, ajuste de altímetro 905. Possível etapa presente, 1964? 1964, inicialmente no terceiro etapa. Perfil, 1964. Controle Salvador, TP 5240. Xander 6315, táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6315. 5240, negativo, contato, controle, 5245. Trip 5240, torre 1118, decimal 95. 2895. Torre Salvador, TIP 5240, estabilizado LS, baixou e travou. Sim, TIP 5240, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus e na 09. Certo, TIP. Está aproximando da Juliette, 6319. Juliette, no portão 909 e no través do portão 8, segue a viatura, follow me. Cruzado, indo para 2000, no 0, no 5, cruzado, ILS X-Way, chamada estabilizada, 35474. 32 no meio, eu vou tráfego na curta, nem mantém, no 0. Desativa, pode tráfego, nem mantém, no 0, 32, 71. Com 3 horas e 40 até o Salvador. Alô? Atenado Salvador. Pátio 3, após o E2 Avianca, prossegue pátio principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 118.95, altímetro no 0, no 5, bom voo e boa tarde, parceiro 2230. Obrigado, vai seguir após a Avianca. Chama a torre 118.95, 2230. Só para confirmar, está ciente da restrição, né? Nível 90 até 40 mil em Salvador. Abaixou. É de novo. Obrigado. Tipo 5240, salas 42, libera direito de emissão de 121 decimal 9. De 1-0. Oceaner 6320, oceano identificação, chegada mar, desse mantém nível 070, ajuste de altímetro na 05. É autorizado nível 070, e o Oceaner 6320. Via Alfa, Pátio Quilo, Pátio 3, prevista posição 05 do Pátio 3. Livre, alinhar e decolar, pista 072, segundo meia, decolar 244, chame o controle 120, decimal 8. 120, 3216. Copiou? Ciente, vai chamar em 208. Seu Salvador, passageiro 2230, pode esperar pronto. Passageiro 2230, a Lima tem capacete no 0. Saiu, mantém, 2230. Suba e mantenha nível 370, inicialmente restrito ao 090. Sai da mão, TAM 3216. 090, restrito TAM 3216, saída da mão. ONU 164, desça e mantenha nível 050. 050, ONU 164. Controle, voo 2006, boa tarde, com a informação RISC. Voo 2006, acende a identificação, chegada mar e desce, mantenha nível 070. Ajuste de altímetro no 05. 070, confirma ajuste? Ajuste de altímetro no 05. Confirma 500 graus. Oceaner 6320, desce, mantém nível 060. É autorizado nível 060, Oceaner 6320. trip 5474, informa o helicóptero nas proximidades de Duna, está mandando 500 pés na Iraita, perigoso aproximado. Trip 5474. 964, desça para 2000 pés, está livre, LS, trip 0, reporte estabilizado. 2000, reportaremos estabilizado na 964. A proa de Brookfield para o TAM 3216. 3216, inicialmente vai manter o perfil da saída, agora de coordenação. Gente, mantendo o perfil. 1964, desça para 3000 pés. 3000 pés, 1964. E Salvador, 5474, é estabilizado em LS. Trip 5474, completa a aproximação, chame em torno 18, 1995. 1895, trip 5474. Obrigado. Salvador, boa tarde, passarinho 2230. Passarinho 2230, subiu, mantém nível 180, saída ambos, vigilância. Gente, 180, passarinho 2230. TAM 3296, está livre da restrição nível 090, submantenha 370. Submantenha o nível 370, confirmo. Afirmativo, livre da restrição. Obrigado, livre da restrição 370. Parece que o 2230 vai ter condições de cumprir o perfil de saída? Afirmativo. Ok. Mais? Foi o tipo 5474. Tirando as proximidades dos donos, está mandando 510, não irá interferir com a sua aproximação. Gente, não, mas quatro. Alô, boa tarde, está 3286, gente da WISC, está... na ponte 1, autorização para Brasília, copia. Tá, 3283, Brasília copiou 320. Afirma, nível 320. Autorizado, tá, 3283 para Brasília, nível 320, que eu peso o Lono 7, da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5153. Controle 120, decimal 8. Gente, eu tô 3283, autorizado Brasília, nível 320, veio pro Zulu 17, depois da 10, com porta da direita na Arbor, após a Lerva. Transponde 5153 e controle 120, decimal 8, tá? 3283 na 1. Poeta 3283, portão 1, chame frota. Camarão, tá? 3283. Voo 2006, desse mantém nível 060, inicie redução para 2509. 060, reduzindo 250, voo 1164, está autorizado a final ILS SP, sinal 0, reporte estabilizado. Autorizado, ILS SP, reporte estabilizado, 1164. Fala Salvador, bom dia, boa tarde, é o trip 5474. 474, taxi livre Alfa, Kilo Pátio 3, prevista posição 04 do Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, 04, prevista 104. Bravo, Lula, nós. Trem pouso baixado, travado, gol no 964. Então, 3296, chama agora o centro Recife, na 2685, alternando 925-45. 685-125-4, 3296. 12545, alternada. 12545, boa tarde. Boa. De abordo, 4 e 10 de autonomia, alterna Galeão. 129, Galeão, autonomia. 4 horas e 10. Direita, Índia e Alfa. O ponto de espera da 10 vai chamar a torre 1 no 8 decimal 95. O altímetro 10 no 5615 informa restrição na decolagem.